1098, no solo aos 14. Libera vista próxima interseção à direita, chama solo em 121, decimal 1. 21 não vai chamar. Aprovado Romeu Vitor Hotel, chame interseção, pós-decolagem, curva à esquerda, livre da restrição de 1000 pés, senhor autorizado, 0085. Senhor autorizado o ingresso, chame em área e pronto para decolagem, pista 35, vou para Tango Romeu Vitor Hotel. Romeu Vitor Hotel, autorizado a decolar na pista 35, vento de 120 graus, 09 nós, que é legal no 0 no 4. Vem decolar, Vitor Hotel. Papa Tango Romeu Vitor Hotel, decolado ao 18, curva esquerda, efetuário, chame controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo. 120.8, graças, bom trabalho, Vitor Hotel. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Tango Romeu Vitor Hotel. Papa Tango Romeu Vitor Hotel, voo direto, sem restrições, suba e informe estimado para pouso. Prioridade 10 destino e ascensão para o 085, está estimando pouso aos... Aguarde para a confirmação do Romeu Hotel. Estimando pouso 0240, Roberto Canadel. 0240, anotei. 472 é o controle, meu cordial. Ajuste 1094, desça para 5000 e voe para Serra Vitor 366 para o RNAV. Salvador, boa noite, voo 1134, no ponto de espera da 10, pronto. Voo 1134, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 120 graus, 099, que nega padrão. Gente, a linha decola, ajustado 1013, grato. Do 1972, passa por Ipemba, desça para 2.500, autorizando a Renato. 2.500, autorizando a Renato, do 1972. Número 258 Salvador, ajuste no 094, desça para 5000 e voe com Serra Vista 366 para o RNAV. 1-1-3-4, decolado aos 3-3, chame agora o controle Salvador em 1-2-0-8, com voo. 2-0-8, graças, senhor. Controle Salvador, Cordial, boa noite, gol 1-1-3-4. 1-1-3-4 é o controle, meu cordial, contato radar, curva esquerda, voo Jambo, suba sem restrições. Mano, Jambo sem restrições, muito boa noite, gol 1-1-3-4. Botão Romeu, Vitor Hotel, Salvador. Livra terminal, chame Recife 12545 por informação e alerta. Ano 6258, desça para o 2500, autorizado a Renato. 1-1-34, está autorizado o voo direto Maceió, chame Recife, 1-2-5-45. 2-5-45, voando direto Maceió, grato. Luciano 6074 é o controle. Desça para 5.014 e vai para o Serra Vida 366. American 230, clear to line up and take off runway 10. Wind is 120 degrees, 07 knots, QNH 013. Okay, clear to line up and take off on runway 10, American 230. Do 6908, desça para 6.014 e voe para Serra Vista 366. Eu estou autorizado a desviar. Depois, Serra Vista 366. Voo 972 em aproximação, checa trem torre 1-1-8-9-5. 2-9-5. Manda a frequência da torre. Voo 972, chame torre 1-1-8-9-5. 9-5, obrigado. Salvador, boa noite, é o voo 1972. Pema desça para 2.500 pés, autorizada a RNAV. Zero, born at 43, contact Nelson over the departure control frequency 120.8. Have a good flight, sir. 20.8 American 230. Good night. 230 out of 1.6 for flight level 340. Roger 230 control at rate at Cantex, procedure clear. Climbing to 340 American 230. Azul 4062, Salvador, desça para 8000, ajuste 104, voe para Serra Vida 368. Essas aeronaves na escuta que aproxima-se de Salvador, modifiquem o ajuste do altímetro para 10013. Senhor 6258 em aproximação, cheque 3, chame a torre, 11895, senhor 6258. 6908, velocidade 230 nós. Boa noite, centro do estado aqui em H padrão, continua a aproximação, aguarde a pressão de pouso, senhor. Sete, dois, no solo aos 4,6, libera a pista próxima da estação à direita, chame solo em 121, décima 1. Direita, 21, vou no 97. 2, velocidade 250 mais. É 258, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 120 graus com meia dúzia de nós. Eu posso acionar 6258. Sul 6908, desça para 2,500. Do 4062, terça, para 5000. Controle de Salvador Vanguia, 3891, cliente da Bravo, passa 220. 3891, ajuste 1013, desça para meia mil, Rui Bombe, chegada bom. Certo. É mesmo ano bom que você está ali, 891. Salvador, muito boa noite, gol 1173. 1172, é o controle, boa noite, desça para 7000, ajuste 1013, voe para Serra Vista. Wow, great, now wait. senhor não tem condições de voltar 366? Não, 908, número 3 para pouso, autorizado a RNAV. O azul 4062, eu preciso de alta direita para estar um pouco. Positivo, vou para o Serra Vista 366, vê se facilita. 1366, facilita, vamos reduzir. Tá bom. America 230, Kentucky Center, frequency 125.45, over. 230, deviating left, of course, weather. You are clear, Kentucky Center, 125.45, over. 25.45, American 230, over. Azul 4062, voa sobre água, desça para 2500. 2500. No 70 autorizado decolar pistão 0, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Eu decolar pistão 0, gol 1 no 70. Azul 6908, agora o número 2, o tráfego à frente da Avianca Oceaner, com a velocidade bem inferior à sua, reduza para aproximação. Reduzindo aproximação, 6908. 208, gol, 1170, obrigado, bom trabalho. Luno 228 é o controle, desça para 8013 e voe para o Serra Vista 366. Passou 3666-074. Passou 6074, cheque 3, torre 1, 1895. 295, boa noite. Controle, boa noite, chegou 1170, decola Fuca, na sua escuta. 1170, controle, contato radar, siga como autorizado. Gol 1170. Vento de 1120 graus com meia dúzia de nós. Pouso no 0-6-0-7-4. Gol 1172, rua sobre água, desça sem restrições para 2500. Gol 1172, controle. Positivo, até 2500. Gol 1172. Do 4062, reduza para 200 nós. Vamos para 4062. Azul 6908 em aproximação, chega 3, torre 1, 1895. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 6908, passo 366 na sua escuta. Azul 6908, boa noite, tráfego fixado, Kenegal 1013, Kenegal padrão, número 2 para pouso em Salvador. Chame passando Sierra Vitor 372, embaixo travestando Azul 6908. O 372 está reportado, já baixou e travou Azul 6908. Viona, desça para 4000. 4000, tá 3, outro avião. Bono 228, vem autorizado para 5000. Bono 228, é o controle Salvador, desça para 5000. 5000, 228. Azul 4062, completa final, chame a torre, Salvador 118-95. Azul 6908. Azul 6908, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 6908. Boa noite, Azul 4062. Boa noite, Azul 4062, continue a aproximação, aguarde a transição de pouso número 2. Chame passando o CAV 372, senhor, tem baixo travado estando Azul 4062. Amaral 372, 4062. Oceaner 6074, no solo 56, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo 121, decimal 1. Acelerando agora a direita, decimal 1, avô na 6074. Sou 1170, suba e mantenha o nível 350. 350, gol 1170. Pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus com meia dúzia de nós. Nível pouso não no zero, azul 6908. Já fez, 291. Confirma para o gol 1170, restrito ao 350. Confirma o gol 1170, suba e mantenha o nível 350. 350, gol 1170. Chame Recife agora na frequência 12545, alternado 126, decimal 85, gol 1170. 12545, alternado 2085, gol 1170. Vitor 372, vou 402. 62, continua a aproximação, agora a transição de posição. Guarda. Meia 908 no solo 59, libera a vista próxima interseção à direita, a retaguarda do Avianca, chame solo em 121, decimal 1. 211, Lisandro, 6902, obrigado, boa noite. Seis, oito, nove, um, está autorizado a final do R9, desça para 2500 pés, complete a redução de velocidade para 2009. Valeu, o senhor vai seguir tráfego na sua posição de 11 horas com rumo nordeste, afastado agora 13 milhas com rumo oposto da aeronave. Sou 1228, desça para 4000 pés, o ajuste 1013. Está livre da restrição de etapa. 4013, livre da restrição de etapa, obrigado. Zero. Azul 4062 no solo 01, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121 decimal 1. Sierra Regulo Delta autorizado acionamento, chame pronto para o táxi no pátio 5. Afirmo, tudo certo, agora o Edileto é exatamente para as 2 horas. O senhor, então, por gentileza, chame quando pronto o posicionamento. Zero, 084, you clear to take off runway 10. Wind is 120 degrees 07 knots. Sou 1972, completa final, chame a torre Salvador 11895. 3974. Sou 1228, reduz a velocidade para 2009. 220 com 1, 222. Autorizado a final do RNAV, desça para 2500 pés. Ajuste 1013, gol 1228. Para... Chamada de até? É 2500 pés. 228, tem condição de voar para o Serra Vitor 368 e completar o R9? Ok. Eu vou para o Serra Vitor 368, vai seguir como número 3 na aproximação, gol 1228. Next 03, contact now over the departure control frequency 120, decimal 8, have a good flight, sir. Olá, tu viu esse mar aí, Europa, seu info, thank you, good service. Boa noite, Salvador. Gol 1172, trem baixo, trem baixo. Gol 1172, boa noite, tráfego avistado. QNH 10 no 3, QNH padrão. Pouso autorizado, pista no 0, senhor vento de 130 graus, 07 nós. Autorizado na 10, gol 1172. Gol 370, um pouco de parto. Fernando, 370, um pouco de parto. Eu vou passar o telefone. 3891, está passando agora o Serra Vitor 366, completa a final, chame a torre Salvador 11895. 295, com a torre, primeiro volante. Clear for startup, call me ready for taxi, pop up past Sierra Kilo Delta. No solo 06, lembre a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121 no decimal 1. 21, 1, 1, 7, 2, 2. Boa noite, 3891. Boa noite, o tráfego avistado, QNH padrão. Continue a aproximação, informarei pista livre, senhor. Sebastião, garante. No pouso autorizado, pista no zero, pista liberada, vento 130 graus com 07 nós. Pouso autorizado na 10-38 na avião. Boa noite, Papa, táxi aprovado, Sierra, Kilo Delta, chama interseção. Salvador 228 da Gol, boa noite, final Renato. Voo 228, boa noite, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso em Salvador, continue a aproximação, chame passando Sierra Vitor 372, tem baixo travado, Gol no 228. Trabalhamos, obrigado. Estamos 372, baixo checado, gol 1228. Focado 1228, continua a aproximação, acorde de posição de pouso, repórter pista livre, senhor. 7, gol 1228. Papá, papá, papá, Sierra Kilo Delta, clear to line up and wait for runway 17, Sierra Kilo Delta. 3891 no solo 08, primeira pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 no decimal 1. 21, 1, boa. Gol 1228, pouso autorizado, pista no 0, vento de 130 graus, 07 nós. Autorizado, pouso na 190, gol 228, obrigado. armazém, pronto, espera, pronto. Pistão no 098, autorizado a linha área materna, pistão no 0. Ali, Mantel no 0, gol no 098. Papa Papa Sierra, Kilo Delta, you're clear to take off from runway 17. Wind is 1-0 degrees, 06 knots, connection on 013. Boa frente, Miliano. Uno 228, nós somos 1-1, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, décimo 1. 2-1-1, fala. 2-2. Papa Sierra Kilo Delta airborne at 12. Contact NOS over the departure frequency 120.8. Have a good flight. Salvador departure 120.8. Have a good night. Thank you. Salvador departure. Good evening. Papa Sierra Kilo Delta. Departure from level 260. You are clear to fly direct to Leda. Fly direct to Leda. Climb to 060, Europa 084, contact now receive center, frequency 125.45, if unable 126.85. Contact Salvador 125.45, backup 126.85, Europa 084.